canções que o homem fez na terra não se compara a essa que eu fiz para você. Por toda a eternidade eu procurei alguém assim como você, com esse jeito de ser. Que só você, que só você, que só você tem. Que só você, que só você, que só você tem. Versos são poesias canalizadas do coração, que flui como um rio, que corre para o mar na imensidão do seu olhar. Por você eu cruzo o oceano a nado, sem respirar, sem me molhar, só pra te olhar. As canções que o homem fez na terra não se compara a essa que eu fiz para você. Por toda a eternidade eu procurei alguém assim como você, com esse jeito de ser. Que só você, que só você, só você tem. Poesias canalizadas do coração, que flui como um rio, que corre para o mar na imensidão do seu olhar. Por você eu cruzo o oceano a nado, sem respirar, sem me molhar, só pra te olhar.